I'm by your side. passion. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. você conferiu Sting, Desert Rose, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Ultranate, Free, Joss and Ellie, Adrenaline Hunt, Trixie Whitley, Brief You in My Dreams. Começamos o programa de hoje com Miguel Alcobia, On My Side. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Há milhares de anos, os seres humanos demonstram não gostar muito de silêncio. Seja no trabalho, no lazer ou até mesmo ao dormir. Cada um ao seu estilo. Mas, se o seu estilo for de músicas de qualidade, aí é com a gente. Rio Sul Rádio. Músicas de qualidade é assunto sério pra nós. Rio Sul Rádio. 10h37. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. One more rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day. Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you. Pain will go away, but everything, it reminds me of you and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.